Vamos ali 3 dias a labrar. E à segunda, vinha à quarta-feira embora. Maníamos às 5 horas de manhã, dormiam lá os bois, para darmos a desjú aos bois, que antes se baixava das 7 horas e 8, para virem para os prados labrar. Ali andávamos. Daí tiraram o milho para a rua, chatearam o milho, de empalhar. Ali levava 70 molhos de mato, estes três dias de bois, das bolhas amassadas. Daí a tirar o milho para a rua, dos prados, ao lombal, para fora. Para lá não ficar a neia, porque enchia-se tudo de água, é que mexeu no Canadá, porque cheio de malhávamos lá o milho, lombávamos o milho às costas. Eu trazia 5 alqueires como um burro. 5 alqueires. Meu pai eu de 5, e a minha mãe trazia 3, 4, e nós sexto jantarzinho, que levava no braço, aqui para o outro. Tão longe que aquilo é. Daí vinha a vendima, tudo às costas. Sem almoço de vinho, que lá vinha, ando lá para baixo, tudo carregado às quartas de à cabeça, onde é que se metia pessoal, tudo. Era escravidão. E hoje, está lá uma autoestrada alcatroada, tudo bem preparadinho, com raios de baixo, valeta de cima, e está de má de silvas, má de silvas. Pronto. Deixa-me andar, cheio de silvas. Tira até dói o coração, rapaz. Quem ali tanto trabalhou. A casa de cima, na casa de cima era onde os bois ficavam. É, a questão é o que tem estado ao caminho, à estrada. Aí é que, naquela loja, roubaram-me lá 9 bovilhas. Pouco tempo que estava casado. Há 22, há 23 anos que me roubaram as ovelhas. Uma 8 ovelhas que há 8 dias que andava a fazer queijo. Uma, tinha 8 coisas na queijeira, fazer todo uma, o queijo. Uma no neném 24 horas, esteve lá 24 horas, dei 25 contos por ela. E de repente essa me levaram. Roubaram-me. Vamos lá deixar três borregos porque fugiram. Nada. Antigamente, quando se casavam, por norma, o noivo tinha que comprar umas ovelhas. Eram umas bonitas. Era ovelhas e porco. E um porquito, vais-te matar. E as galinhas eram com que a gente vivia. Eram os animais que a gente queria comprar um porco no mês de dezembro ou em janeiro. Era até dezembro. Em dezembro é que se matava o porquito, por Santo André. Terrava-se a carnita na salgadeira, nos presuntos, ali estava, no sol, era o conduto todo o ano, não havia lá galinhas, nem frangos que vinham de oliveira, nem... e a sardinita ia na escola a oliveira, não vinham cá peixeiros como agora é bem, era assim uma coisa. E a sardinha antigamente, um quarteirão, eram 25 sessões, não era? Um quarteirão de sardinha custava 25 sessões. E 5 peixes chicharros grandes? Aqueles chicharros grandes. 25 sessões. 25 sessões. A minha avó lá em cima metia-os num tacho vidrado com vinagre daquele antigo, que não é deste agora que anda nessas garrafas, é deste das pipas de vinho nosso, que lhe era até aquilo que era a vinagre. Uma folha de louro estava ali, até espunha vermelho a carne do peixe, que até tripávamos os deditos, ela víamos aqui, sabe? A tosse. E a tosse? Não era tosse, era quando havia mais saúde. A comer a carne de porco de ano, as chouriças, aquilo que a gente fazia, aquilo que a gente criava, era quando havia mais saúde. Hoje, nem pode... havia constrol, nem havia. Hoje não se pode comer. Altas, nem nada. Hoje não se pode comer muito sol, nem se pode comer nada, sal, salgado. E antigamente a carne estava um ano enterrada no sol. E sabia tão bem. Olha, Luís Antero, e naquele tempo era assim. Aí é que se faziam as refeições ideais. Olha. Tomávamos o café de manhã cedo, porque o trabalho era pegar logo. Mas não era com leite. Tomávamos o café era nem café, de era café cedo. Real. Era café. Quando era a volta das 9 horas, tomávamos o pequeno almoço, claro, chamava-lhe de pequeno almoço do campo. Às 10 horas, o petique. Ao meio-dia, uma hora, era, naquele tempo chamava-se o almoço. Depois, à tarde, era a merenda, por volta das 5 horas. Só se pegava à noite. E era de dias para casa, jantava-se. Aí é que se faziam as refeições que podia ser. E a trabalhar sempre. 5 refeições por dia. 5 refeições por dia. Porque a gente começava de manhã a trabalhar. Ou amanhecer logo. E por vezes lhe tomava o café de noite em casa. Mas não era como a boa, não era com trigo, era com broa, tinha fio. E bem boa. A broa tinha fio e blora. Cozíamos de 8 dias. E chupávamos tudo. Na malguita com a fé. Olha, eu antecipo que eu quando trabalhava na queijaria, eu e a tua tia, quando chegámos e para a queijaria, ela já tinha ido a minha vida dela Eu amanhecia no barroco carvalhal a lavar uma bacia de roupa, estendia ali na estracada, conforme estendia, assim o gelo ficava na roupa estendido, para as 8 horas estávamos as duas a ler a Ponte Romana, para irmos para a queijaria trabalhar. A broa, muitas vezes já ficava, cozíamos a broa, levantávamos às 5 da manhã, para cozermos a broa, para deixarmos a camada da broa em casa, para depois irmos trabalhar. Era a escravidão. Durante 7 anos foi assim, a trabalhar lá em cima. Agora vem, vem pôr em casa o pão. Coziam a broa neste forno era comunitário? Ou... Ah, não, cozíamos aqui na Senhora Maria dos Anjos. Não, mas havia cá dois fornos de apoia. E muita gente que... Mas era o cozinho forno de apoia. Eu era aqui nunca havia da Senhora Glória, aqui no Largo. Lembras-te um forno que havia ali ao lado? É de onde estava hoje a garagem do... O portão que lá estava. Cozíamos aí ou cozíamos as Senhoras dos Anjos. Embaixo onde agora é. Mas mais os que trabalhavam mais eram os fornos de apoio, eram os doutores Joia e Cimarol. Mas nós nunca trabalhávamos, nós cozíamos sempre era o tio Urbino. O tio Urbino ali, o coisa, lá, era sempre nove mulheres, era sempre cozido duas vezes o forno, nove mulheres, eram nove gamelas de pão que eu carregava. E esse tio Urbino era para o senhor doutor José? Era para o doutor José. E a tia Ana... Ana Forneira foi antes. A tia da... Ah, era a Mariana. Mariana. Mariana era para o forno de cima, para o forno da Dona Carolina. Era daquele holandês, do holandês tia da Maria da Holanda. Está lá para fora, Maria da Holanda. Era tia da Maria da Holanda. Pois, um dia, calhar, andava a vir comigo o ordinal. Aí para cima. Até que filmas bem os terrenos. Que aquilo, o quilómetro que a gente vinha com o saco de milho às costas. Olha como é que um sim qualquer de milho, naquele tempo. E a ser, ia subir carreiritos, antes dos carreiritos. E só se apoiava duas vezes. Era uma à porta do Sr. Fonseca e era outra ali à porta do irmão do carpinteiro, que já morreu, que era para dizer que fomos ali à porta do médico para cima, a pico. E ela já pôs, não estava nada como agora, estava nada como agora. Era tudo diferente. E nem sei se tu tinha recordas que ali que havia uma parede alta. Este não se recorda. Já deve ser da tua lembrança. No Rio Mel? Não, mas no Rio de Mel, não, aqui mesmo já é algo. E ainda depois dava aqui o barroco carvalhal, havia lá uns apoios e ainda depois dava era ali à porta da senhora... Em frente à casa da minha prima soldada. Da soldada, realmente. Onde é onde ele agora a filha põe o carro, que havia essa parede. Era assim, isto talvez que tinha muitas histórias, fossem todas elas contadas. Sim, isso era o livro. Isso era o livro.